9189, tráfego avistado, vento 150 graus, 02 nós, está livre, autorizado pouso, piscina 0. Começa a entrar por posição 2 horas, 1 a 2 milhas, como norte, cruzando 050 em descida para 4.010, um Bravo Eco 58. Saturnia Mike Eco Juliette, começa a entrar por posição 10 horas, 1 milhas, como nordeste, cruzando 090 em descida para o nível de 070, um Airbus 320. Fechando a 6201, mantém a posição. Sonido de voo 080, ajuste na 016. Voo no 945, desce para o nível de voo 060. Oscar de Serra, autorizando a descida para 3.000, ajuste na 016. Então, 3894, autorizada a descida para o nível de voo 060. 060, 3894. Palmeiras, Eco Juliette, desça para 3.010. Utilizou, voo 869. Voo 869, complete o procedimento, chame torre 1-1-8-9-5. 2-5-5, lá. Boa noite, 1869, boa noite, né, continua a aproximação, vai dando de salida, ajuste ao time 190 no meio. Positivo, aguardando então liberação 190 no meio, 1869. Estimativa, salvo o estado, estado 3-0. Alô, 3-0, livre pista à direita, chame São Salvador, número 1, decimal 9. Plano 645, redução de velocidade 2309. Tráfego avistado, vento 180 graus, 02 nós, pouso cruzado 10. Previ pouso 10, voo 189. Serra, confirma sua velocidade indicada. 160, posso aumentar até 1.5 e manter até a cima. Oscar 2, Serra, mantém a presente velocidade. 3894, tráfego esperado, desce para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento, tráfego feio, reporte para estabilizado. 2.000, reporte para estabilizado. 394, para o interceptar o localizador, correio direita na proa 070, reporte com estabilidade. Ok, já está na proa de interceptação, reporte com estabilidade. Pode alinhar. Boa noite, 19, solo 32, solo livre à direita, no solo Salvador, 12, no sinal 9. Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox. Zona 645, redução de velocidade 2104. 110-9-645. Zona 645, autorizada a descida 4, meu pé, eu deixo no 06. 4, 1, 2. Tata Serra, passando identificação, veio chegada a mão, vista para o nível de voo 080 e ajuste na 09. Indicada? Chinariano 43, redução de velocidade 2309. 2309. Cajá 01, acione identificação, vou na prova de bosta para interceptar a chegada, reporte quando nos é descida. Queda bom fio, Cajá 01. Tango Oscar Golf Serra, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 135, e faça nesta proa interceptar o localizador. O seu direito é 3, para interceptar o localizador, você. O Juliette informa seu novo limite a radial 290 do VR Corredor. Zona 645, redução de velocidade 1809. 180-645. Zona 645, retração para sequenciamento, curva direita na proa 235, limite ao localizador. Direita 235, limite ao localizador, 645. Zona 645, desça para 2 no PS, o ajuste na 096. 2 no PS, 16, 645. Calibador, voo de Serra. Vai ficar vindo de Serra Grande para transferência. Decolado 362, destino agora o controle Salvador, Romano 202 para 8. Romano 08, Romano 620. Vila 220, 645. Tive uma coisa de curva à direita na proa 060, limite é radial 300 Salvador. Localizador 645. Chinariano 143, redução de velocidade 2109. Italiano 43, reitero zero descida para 4.000 pés. Tango Alfa Golf Serra, complete nosso procedimento, chame torre em 1-8 do Sumar 95. Oi, boa noite, eu chegou oficial, passou turma, chama, passará Libra, posto 29. Então, nós chegou oficial, continua a aproximação, agora na autorização de todos, número 2. É. Eco Papa Serra, desça para o número 2050. 050, Eco Papa Serra. Chamar 6143, liberação para sequenciamento, curva direita na proa 230, limitado pela radial 2800 de Salvador. Direita 230, para 2800 de Salvador, vamos bater. Mais só que Juliette, desce para 2, meu Deus. 2.000. Vai ter sido localizador. Sim, chegou 1645, aguarde para transferência de comunicação. Valeu. Solo aos 3, 9, ele vive essa direita, chame solo Salvador, 1, 2, 1, 2, 9. Segurar a direita, 2, 9, tá? Aí, obrigado. Vento 1,60 graus 02 nós, está livre, autorizado pouso, sistema zero. Oi, boa noite, o voo 645 passando 366. Voo 645, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste de altímetro 1,0 no meio. Meio 16 aguardando. Caminhão 43, curva à esquerda na proa 210, o limite é o localizador. Esquerda 210, estamos pelo lado, caminhão 43. Eco Papa Serra, confirma se essa forma de vir. Tranquilo, Eco Papa Serra. Serra, confirma para deixar na tela. Caminhão 143, informa o tráfego que procede na aproximação, posição de 11 horas, 7 milhas, mantendo 2 mil pés, um Bravo Eco 58. Entendi, Caminhão 143. Carajá 01, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. Caminhão 43, desça para 3 mil pés. Essa 3.643, só confirmando se a aeronave que nos precede vai pousar na 7? Agora. Macheco, Juliette, confirma a intenção de tanto, pista 10 ou 17? 17. Sim? 17. 7. Lamiana, confirma a intenção na pista 17. Confirma, obrigado. Tinha 6143, confirme a velocidade de pouso. Está com 179. Tinha 6143, informa a aeronave que procede com o grau de idioma 309, aguarde o último vetor para o posto. Salvador, Papa Serra, cruz o 060 para o 050. Papapá, Eco, Papá Serra, mantenha o 050, eu trouxe para o sequenciamento curvo à direita na proa 150, seu limite é localizador. Direita 150, mantendo 050, limitado pelo curso do localizador, Eco, Papá Serra. Chama 143 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 140, desse 2 mil pés, reposto com essa visada. Esquerda, por 140, 2 mil pés. Aqui para passar a autorizada de 4 mil pés. 4 mil pés, aqui para passar, confirme a ajuste. Ajuste no 0, eu vou aqui para passar. Tá bom, meu Mike, aqui o Juliette, completo final do procedimento, chame torre 118 desse mal. Juliette, camarada, Chamar 6201, chame a o centro de ficha na frequência 1238, a eterna 2835. 238, eterna 2835, eterna 2081, agora. Comandante, vai rápido, vai ter, passou. 022. Está passando a redução de velocidade 1809, informa o transporte que procede na posição de 11 horas, 8 milhas com grau de pedido na 709 em redução, em mais 2320. Viene reduzindo 1980, Eco Papa Serra. Romeu Mike, Eco Juliette. Romeu Mike, Eco Juliette, por favor, final da 7. Afirmativo, tá? Autorizada descida para 3 mil pés. Intercepta nessa proa o Eco Papa Serra em redução para 1709. Irmão. Peste, confirma o 6 de prática e percebe o 75? Afirmativo, vai te garantir. Também a cena de identificação via chegada da mais de 1, desça para o nível de 2050 e ajuste na 06. É o Azul 4206, muito boa noite. É, posso dar uma frequência para a decolagem do aeroporto? O 4206, temos o Renato da Gianca passando a posição do Renato da Gianca, da terceira. Ah, então após a pouso da aeronave da Gianca, nós entramos na frequência. Sim, tipo, na posição inicialmente. 60 e ajuste na 06. 09. Eu tenho condições de voar bem na high speed. De curto, não sete, pode final. 7, a final, eu estava até o trabalho, mas é tudo bem. Manda, para o 050 high speed. Tira 6143, completo final procedimento, chame todos em 18, 19. 18, 19, 19, 19. Eco Papa Serra, autorizado sinal do procedimento pelo SX6, essa para 2 mil pés. A taxa é estabilizada. Sierra, Eco Papa Serra. Sierra, no 7. O tipo trava é 58. Continua a aproximação, aguardando essa livre. É, Eco Papa Serra. Aeroporto Cajuru Tutu, airborne at 48 and on departure 120.8 with traffic. 120.8, when I call Yada, Portugal, 0-2. Departure, please, when I call Portugal, 0-2, heavy cable. Airport 022, the contact on departure, climb to 5720, pick up departure. Tempo que departure, climb 5 level 3, 7-0, airport Java 0-2. Aurora, Papa Sierra, está estabilizando o curso do localizador, atingindo 2 mil pés. Sim, Jaco Papa Sierra, guarde transferência de comunicação. Sim, Jaco Papa Sierra. Passando mais sobre a uniforme, confirme se sintoniza. Gente, mais sobre a uniforme. Tráfego avistado, vento 1,60 graus, 03 nós, autorizado pouso, pistão 0. Romeu Mike, Eco, Júlio, Ed, Solo, aos 4, 9, ele precisa direita, papá, 4, 5, ao estacionar, ele vai para trás. Chame torre em 1,8, do sinal 9. Sinal 9, 5 graus, bom serviço. Salvador, boa noite, papá, papá, com papá, serra estabilizado, não consigo atualizador. Fez papá, papá, Eco, papá, serra, continua a aproximação, confirma a intenção de pouso. ABC, 1,7. Sim, gente, a intenção é cancelar sobre o externo. Sim, gente. Meu Mike é com Juliette, solo, aos 5-0, Gilijou, ao estacionário da sequência, boa. Azul 4206-30 linha E manter, cabeceira 1-0. Azul linha E manter, 1-0, azul 4206. Ano 43, solo 5-1, ele vem pista direita, chama só o Salvador, 1-2-1, desse canal, viu? Zero decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 029. Zero decolagem na pistão 0, azul 42. Papá, Papá, Eco, Papa Serra, o Efeito Cancelador 5-2. curva esquerda, base curta é pela direita no 7, reporta final no 7, quando eu vou para a Copa da Serra. Ele autorizado, passe pela direita no 7, reportar a curva final no 7, é para passear. Continua o pátio de destino, é a Copa da Serra? É o pátio do Graia. Lona 966, autorizado final do procedimento Alex X-Ray, desça para 2.000 pés, reporte com estabilidade. 2.000, autorizado X-Ray da 10, estabilizado, 966. Co 3, chame controle Salvador, no 20.8. 20.8, 1.4.2, boa noite. Azul 4206, contato salão da decolagem, ajuda para nível de voo 350, sobe a PUC. 350 da PUC, azul 4206. Está passando o Mike Bravo Uniforme, desça para nível de voo 050. 050, Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, redução de velocidade 2109. Reduzindo para 2109, Bravo Uniforme. Papa é Copa da Serra, girando base, estado final, do zero pouso, pista no 7, vento no 60 graus, 029. E depois vem a Copa da Serra, pista no 7. Papai Eco Papa Serra, solo 55, autorizado backtrack, após Lima parte 4, Oscar, até o parte do Graer, nessa sequência. Tango Mike Bravo Uniforme, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. Bravo Uniforme, que eu estou com tudo. Compressão, boa noite, eu faço a papai, eu faço a Mike. Já, Lima, Papa Mike. Apresentou uma estação de Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, voo local do TGL no Alipão Del Rey, são 3 a bordo, o código colocado 0141, está na vertical da BR. Sente Lima, Papa Mike, mantém-se em condições visuais, cruzamento entre Sindra e Duna, sem interferir com as aproximações, confirme apenas o tipo de cruzamento. É um Romeu 44, entre Duna e Sindra 93, 500 pés, Lima, Papa Mike. Controle, eu vou passar o Mike Bravo Uniforme, só fazer uma chamada para o Zuz. Mike Bravo Uniforme, redução de velocidade 2009. 2009, Bravo Uniforme. Então, Mike Bravo Uniforme, emissão para sequenciamento, mantenha a presente proa 155, seu limite é o localizador. Até a proa 155, limitado pelo lote, ou para passar no Mike Bravo Uniforme. Radial 275 do Guerra de Salvador. Pelo ano, o número limite é radial 275 do Guerra de Salvador. Radial 275 para a terra. Controle de forma. Bravo Uniforme, seu novo limite é radial 270 do Guerra de Salvador. 270. Carajás 01, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 230. Corrida, curva à esquerda na proa 110. Esquerda 110 para a terra. Agora está com a seguinte descida, eu vou passar no Mike Bravo Uniforme. 0-1, complete com curva à esquerda, na 090, vista para 2, metade autorizado, sinal de procedimento, reporte familiar. Esquerda 090, desce para 2000, autorizado procedimento, reportará para 0. Mike Bravo Uniforme, vista para 4000 pés, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 090, desce para 4 metros. Esquerda 090, desce para 4 mil, Bravo Uniforme. Zona 966, completinado o procedimento, chame a torre na frequência 98, decimal 95. 8 horas, chefe, obrigado. Passando mais, Bravo Uniforme, desça para 2, meu pé já autorizado o final do procedimento, reporte contabilizado. Bom dia, reporte contabilizado, Bravo Uniforme. Livre curva 1-0, 9-6. Livre 4-2-0-6, chama o centro de Recife na frequência 2-6-5, autônoma 2-5-4-5. Tinha a frequência do controle, por favor, do centro? 4206, centro Recife em 1-2-6-8-5, retorno 1-2-5-4-5. 2-5-5-5, azul. 4206. Controle de Alfa Mike, visual, Fugel Reis, vai estar feio. Gente, Lima, Papa Mike, chama para regresso. Chama para regresso, Mike. Então, Mike Bravo Uniforme, informa o tráfego que procede contra a posição 12 horas 8 milhas com grau de speed 1509 em redução e eco 1190. Bravo Uniforme, sim. Então, Mike Bravo Uniforme, inicie redução para a posição. Atendendo, Bravo Uniforme. Carajá 01, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 9-5. Sou Carajá 01. Carajá 01, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Carajá. Já 01, autorizado pouso na pista 0, vento 1, 0 graus, 2 nós. Autorizado pouso, pista 0, para já. Boa noite, meu tempo de espera. Matéria 50 visual, esquema, pé, cruzamento entre Simbra e Duna, reporte visual com o terreno de acolhimento. Mike Bravo Uniforme, complete novo procedimento, chama a torre na frequência 18, Lissimar 95. Já pode sim, valeu só. Boa noite, senhor, já passou na cidade Uniforme. Já tenho o Mike Bravo Uniforme, boa noite, continua a destinação, número 2 do fone. Já é Uniforme. Já está em caminho, o próximo tráfego, muita atenção. Passar em 3 minutos. Só vou passar o espanhol, vou passar o cercado, para trocar a sala da base pela direita para pousar na frente e vou passar o nacional uniforme. Gente, o Mike Bravo Uniforme está cancelando o plano presente? Assina, policial. Plano modificado é o 07, Mike Bravo Uniforme. Antes de altímetro no 06, utilizado. Curva pela esquerda para girar a base à direita da pista no 7, reporte quando na final, o vento 150 graus, 03 nós. Vamos na final da 7, sabe uniforme? Então 3283, autorizado alinhar e manter a pista no 0. Ali mantém o 0, 7, 2, já 01, Sansão 07, curva direita, liberando a pista, chame o solo 1219. Curva direita, solo 1219. Para o final da avaliação, que foi embaixado checado, está passando o Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, lançado, 30 pontos na pista no 7, o vento 130 graus, 3 horas. Para o uniforme, liga para o 7. Cão 3, 2, 8, 3, autorizado no colégio na pista no 0, o vento 130 graus, 0, 3 horas. Cão de colégio está 3, 2, 8, 3. São 3283, eu com 109, chamo o controle 120 nesse momento. 1208, obrigado, boa. Mike Bravo e Fox, são 109, confirmando TAC 5. Sente livre o backtrack, liberando a primeira esquerda, tô com seu papai, estaciona a frequência livre. Sou 3, contato a dada da colagem, se botar em nível 320, sai da Arborona. Autorizado Eletro até 2 mil pés. Vamos usar 2 mil pés, direita Eletro, tá? 3, 2, 2, 3, obrigado. Controle Orião, Papa Mike, tá visual, falecer, ingressando na final. Eu cheguei uma Papa Mike, tem a frequência livre da Pérez. Frequência livre, graças, bom feliz. Pro 1869, boa noite, autoriza a Daniela de colar da pista 10, vento 150 graus, 2 graus. Comando 869, decolou 15, chama o controle 120, décima 8. Bom, 208, bom, 869, obrigado, bom trabalho. É, bom dia. Sobre Salvador, uma boa noite, é bom, 869, decolou? Bruno 869, contato na decolagem, se preparo no 2330, sai da Arbor 1, até o 2310, vou ler. Arbor 1, após 2000 pés, vou elefa com 869. ponto de espera 1-0. Volume 45, boa noite, feliz avenida auricular da pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 2-1. Além de acordo, pista 1-0. Contato radar na decolagem, secretário de nível 360, segue o seu voo. 360, vira.